vestido como eu. Levante a mão, dê glória a Deus. Papai do céu está aqui. Papai do céu está aqui. Sua presença já senti. Pai do céu.